Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Mais que esgotada cassete, o último trabalho para o projeto Is Clanciness, de título Always Miss, saída na Mirror Universe. Projeto esse de Jonathan Clancy, o canadiano a viver em Bolonha, Itália. Por aqui chutámos na abertura de mais 2 horas de Orelha Extra, Misinterpret My Words, e por que não, saltamos para um outro tema, Piece of Cake, para dar as boas-vindas a esta emissão de um canal auditivo suplementar, vulgo Orelha Extra. Olá! Thank you. Henrique Brito à frente destas duas horas de Orelha Extra, no ar à sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, em São Carlos, no Brasil, 95.3. Podem ouvir também online em radio.ufscar.br e depois em Portugal ao sábado na rádio online Kitsnet, wix.com/kitsnet/radio, isto tudo à meia-noite, ou seja, de sexta para sábado. Depois ao meio-dia na Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, 19 horas na Rádio Universitária do Algarve, 102.7 e finalmente às 21 horas na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, 93. Começamos, como dissemos, com o projeto Is Clanciness, o álbum, ou melhor, a cassete Always Missed. Ouvimos Misinterpret My Words e também Piece of Cake. E vamos apresentar por aqui já de seguida um músico que se reparte entre Bruxelas e Amsterdão. Para além de música, é também produtor, de seu nome Jolan Cox, que assina Loden. Depois de alguns lançamentos em net labels, também um single e dois EPs que precederam o álbum estreia, eis que aqui está o segundo, longa duração, na Mush Buggy, de seu título Loden. Estreia por aqui o projeto Loden, no mais recente trabalho Buggy. O tema foi Twerk. E já há algum tempo que não voltávamos a David Eugene Edwards e os seus Uvenands. É o último de Thrashing Floor, precisamente o tema título. Who's finest and his hand upon the ground. the House of Non-Representatives. Can't you see how it demands? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Put down your fiddle and pray. that the world has begun with the birth of the sun and its death the very same day. Now kiss me, young lover, cried Maggie the clever. We're a village of babes and I'm over the moon. Where's all your fellas, those young buck propellers, cried Willie, who swam in a room full of swoon. Will you put down your fiddle, young Willie? Will you put down your fiddle and pray that the world has begun with the birth of the sun and its death the very same day? Still the fiddle brightly sung, its horn quite playing, it's a Londonderry tune, long dance the afternoon. We'll sing ever and more, and ever will. The old men he'd seen, all cracked teeth with glee, bought gold for the boy who could carry all time. Put the India guardian ship sailing, the broken ship wizened, had aged in pursuit of the wine. It's not what I came for, cried Will with disdain, for the din and the clamour, of course it's undone, till a glimpse of perfection in Sally's reflection, in a mirror that carried her light like the sun. Will you put down your fiddle, young Willie? Will you put down your fiddle and pray that the world has begun with the birth of the sun and its death the very same day? With Will in the midst and no heed to desist, the gentrified stock who had seen off more sat laughed at the lad, seeing all that he had, and whispered their praise to the soul of his sword. If Will had known better, he'd not have known better, and history's song would have ended with time. So it's lucky for learning that history's yearning is not in repeating, but for something that rhymes. Will you pick up your fiddle, young Willie? Will you pick up your fiddle and play? For the world has begun with the birth of the sun and its death the very same day. Teve uma estreia auspiciosa em 2008, há dois anos atrás, portanto, em disco, depois de ter feito parte dos Sussex Suite. Falamos de um caso muito, muito sério na folk britânica. Johnny Flynn, e este segundo trabalho não fica nada atrás desse primeiro que referimos e que se chamava Alarum. Muito pelo contrário, será de certeza absoluta melhor. Em excelente forma, com a ajuda de uma sua conterrânea, Laura Marling, neste Been Listening, para variar um bocadinho dos temas que por aqui mais têm rodado na orelha extra, como Kentucky Pillow, Lost and Found. Desta vez ouvimos The Water e Sweet William Part 2. Orelha extra com Fernando Cabrita via Rádio UFSCar 95.3, à sexta-feira à noite, Rádio da Universidade Federal de São Carlos no Brasil, e depois a Rádio Online Kitchenet, a RUC, Rua e a Castrense, em Portugal, isto ao sábado. Por aqui temos dado destaque também, e é um dos nossos discos favoritos para este 2010, o estreia para os norte-americanos The Pizzazz, através dessa já incontornável editora, que é a Burger Records. O disco chama-se Get Out of My House e as primeiras prensagens trazem um outro disco, o vinil de Borla, que tanto os temas como o referido não têm qualquer título, dizíamos. E por aqui vai ficar uma das faixas desse mesmo disco bónus, no caso a faixa 2 de Pizzazz. Take a breath, baby, take a breath. disco bónus que vem com o primeiro álbum dos norte-americanos The Pieces, Get Out of My House, com demos e temas não editados, pelo menos com falta de alguma produção, porque ficou a faixa 2, qualquer dos temas não tem título e o disco também não. Orelha Extra com Fernando Cabrita, não se esqueçam que o podcast logo possível irá surgir em www.orelhaextra.com, bem como o alinhamento do que por aqui vai soando. E já há algum tempo que se falava nesta colaboração, que junta dois granddaddy, Jason Little e Aaron Burch, e dois early mart, Aaron Spinoza e Ariana Murray, deram-lhe o nome de Admiral Radley.

Jemma Elfna é a famosa e carismática praça na Medina, da cidade marroquina de Marrakech, onde toda a gente se encontra e toda a gente negocia um fórum no verdadeiro sentido da palavra, onde se cruzam todas as artes e, claro, a música por lá é essencial. Nesta compilação, editada pela Sublime Frequencies, mais uma excelente, encontramos gravações ao vivo de grupos que por lá atuam e que recuperam temas do repertório de estabelecidos nomes da música magrebina como Nazel Guiwane, Gil Gilala, Lem Chabeb, entre outros. Por aqui damos destaque a dois desses projetos, incluídos na compilação Ecstatic Music of the Jemma El Fna. Já ouvimos a Troupe Majidi com Essinia e de seguida soa Mustafa Majub, Tal Riabak Arzali. Thank you. sessões ao vivo efetuadas nesse local fabuloso que é Jemaa el-Fna, a praça central da cidade marroquina de Marrakech. O álbum editado pela Sublime Frequencies, precisamente com o título Exotic Music of the Jemaa el-Fna, a mesma editora e há uns tempos atrás tinha lançado um DVD precisamente com algumas gravações de músicos a tocarem na Jemaa el-Fna, porque agora neste disco estão muito mais artistas do que estavam incluídos nesse DVD. Porque soaram dois, a Troupe Majidi com Essinia e depois Mustafa Majub com o tema Tal Riabak Arsali. It's time. final dos primeiros 60 minutos de Orelha Extra de hoje, emissão 86. À sexta-feira, a partir das 23h, na Rádio UFSCar, 95.3, ou online em radio.ufscar.br, isto no Brasil. Depois, ao sábado, em Portugal, na Rádio Online Kitchenet, wix.com/kitchenet/radio, à meia-noite. Depois, ao meio-dia, na Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, ruc.pt. Às 19h, na Rádio Universitária do Algarve, 102.7, rua.pt. E às 21h, na Rádio Castrense 93, para o Baixo Alentejo, radiocastrense.net. Voltamos ao neopsicadelismo de São Francisco, tal como fazem os Lumerians, ainda o 7 polegadas, dois temas, Burning Mirrors, ouvimos precisamente o lado A. E para terminar, vamos ficar com a Mount St. Helens Vietnam Band, mais interessante que o álbum estreia, este novo, de nome Where the Messengers Meet. O tema escolhido é Living Trails, e ainda, se sobrar tempo, a colaboração de Howie Gelb com a banda de flamenco de Córdoba, em Espanha, a Band of Gypsies, no álbum Alegrias. Thank you. say back in the 70s, we had these silent emergencies. They say it started back in the 50s, with one too many bouffant tattoos. Edisol. Make a statement on this one, 'cause big guitars and big guns won't put a dent in this one. We got a hole in the oven, wider than this nation, deeper than a mountain. Sábados, entre as 21 e as 23 horas na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. É a primeira compilação lançada pela editora espanhola que só edita vinil e que fica sediada em Lleida, perto de Barcelona, American Typewriter. Chama-se KISS, A Comprehensive Collection of Contemporary Piano Compositions, e tem por aqui músicos e projetos como Richard A. Ingram, os Library Tapes, Sommer, ou aquele que acabamos de ouvir, o residente em Seattle, Rafael Anton Irisarri, o tema These Red Windows. Por aqui, no início da segunda e última parte de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, de volta também estão os The Books, mais um excelente disco, The Way Out. O duo Nick Samuto e Paul de Jong, The Books, é o mais recente trabalho, The Way Out, I Didn't Know That, e A Cold Freezing Night. Cold freezing night. Oh, baby. Kill 'em. I wish I was a boy. cold freezing night. Oh, baby. Ow, ow, ow, ow. Come on, clap, clap, clap. All right, that's the attitude. Oh, ow, ow, ow, ow, ow. And I wish I was a boy. A cold freezing night. Holy cow. Why do you always get away with things? It's not fair, I tell you. It's not fair. I want to blow your brains out with... I am going to kill you. I can't so you stay alive as long as I want you to. Because so I can kill you. You are such an idiot, idiot, idiot, idiot. I can kill you with a rifle. A shotgun. Anyway, I want to. Probably by cutting your toes off and working my way up toward your brain. Cold praise at night. Oh, baby. Same with me. Same with me. Boys do tougher than girls, I know that. And I wish I was a boy. And he is an asshole. He is that asshole. He's putting a box on his asshole. I wish I was a boy. Kill him. I'm gonna kill you. I'm gonna rip your hair off and your balls. And I'm gonna rip your face. A cold freezing night. She's an idiot, ha ha ha. Yo, hi, man, you're a nerd, you're a nerd. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes? 2 horas na hora extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Jacket. is thrown about on some styrofoam's fury. And you perch on your coats to be setting arms in the shows, telling me stories of red jackets falling as they charge up in over hill. Yellow jacket corpses lay on the floor of my studio. Depois dos The Books, outra dupla, esta já com provas dadas exteriores a este projeto FOPS, F-O-P-S. Chadwick Donald Bidwell faz parte dos Ral Partha Vogelbacher e Dee Kessler dos Demore Cellos. Reuniram-se sob a designação FOPS. O álbum chama-se Yeth, Yeth, Yeth, e por aqui ouvimos Yellow Jacket Corpse. Depois de ter saído do Spella, criou os seguintes Seething Irons, cujo primeiro álbum se chama This Midnight Hum, e o qual não esconde bastantes semelhanças com a música dos Wilco. Ora então, ouçam. We'll be right back. sucesso de Nate Martinez, depois do Spella, com este Thieving Irons. O álbum This Midnight Hum ficou Ashes on the Riverbank. O grupo seguinte começou a carreira em 1961 em Sacramento, Califórnia, mas só editaram o primeiro single em 1977, tendo apenas saído 3,7 polegadas vinil durante a vida total da banda. Chegaram na altura a acompanhar os Talking Heads ou os Flash Tones em digressão pelos States. No princípio da década de 90, a SS Records deu com eles e fez amizade com um dos seus membros principais, William Fuller, a quem é pedido que editasse o single estreia, Android Love, mas com outro lado B. Quando o mesmo começa a dar a conhecer cassetes e restante material fonográfico que possuía, descobrem-se excelentes pérolas que são incluídas no álbum editado em 2009, precisamente na SS Records, e com o título The Parabolic Rock 1975-1982, os Ozzy. Seen eyes, a metalloid skill, but that can't tell you about the bag I'm in. Android, Android love, Android, Android, Android love, Android, Android love, Android love. You say I'm weird, you say I'm strange. Nothing about her that I'd want to change. Oh, she's out of sight, really too much. Oh, she's hard as nails, got a velvet touch. Android, Android love, Android, Android, Android love, Android, Android love. Android love. She's a cool ice, hot as hell. She's a nuclear blast, still a cellophane shell. Little woman, won't you come to me? You're a holographic vision, I do believe. Android, Android love, Android, Android, Android love. Android love, with the fiberglass hair, her photon beams. She's a very modern lady, she's a spaceman's dream. Well, no, baby, won't you plug me in? Making love to a robot still ain't no sin. Not when it's Android. Android love, Android, Android, Android love, Android, Android love, Android love. fabulosa compilação que reúne quase toda, ou melhor, toda a discografia dos norte-americanos Ozzy. Ela também foi bem curta, 3 singles vinil, 7 polegadas, e os restantes temas que nunca tinham visto a luz do dia. Atenção, não confundir com o Sr. Osbourne, Ozzy com 2 Zs e I. E é, chama-se The Parabolic Rock, 1975-1982, saiu no final de 2009 pela SS Records. Por aqui em destaque Android Love e Organic Gardening. Para a semana a mais. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? Orelha Extra com Fernando Cabrita, à sexta-feira à noite, às 23h, na Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, 95.3, e também o streaming direto em radio.ufscar.br. Depois, ao sábado em Portugal, na rádio online Kitsnet, wix.com/kitsnet/rádio, de sexta para sábado, à meia-noite, a transição do dia. Depois, ao meio-dia, Rádio Universidade de Coimbra, 107.9, ruc.pt. Às 19, Rádio Universitária do Algarve, 102.7, rua.pt, e às 21, terminamos na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, 93, radiocastrense.net. Tivemos a oportunidade de entrevistar os Achichins quando da primeira digressão europeia que começou precisamente aqui em Portugal. A banda de São Paulo acaba de lançar o seu primeiro disco, ou melhor, o seu segundo o disco, chama-se Debaixo das Pedras. A editora continua a ser a portuguesa Groovy Records, dos nossos bons amigos Edgar Raposo e Luís Futre. Por aqui estrearam os Achichins do novo com o tema Meu Bem. Edição também em, ou melhor, a edição em vinil, e um vinil bem bonito, por sinal bem especial. Entre em contacto com a Groovy Records para o adquirir, vale mesmo a pena. Os Achichins de São Paulo. e os Menomina, o novo Minds. Minds, assim se chama o mais recente álbum, 2010, para os Menomina, Five Little Runes. Thank you. tínhamos afirmado, Stuart McLamb, com o seu projeto Love Language, é um grande escritor de canções, a quando da edição do primeiro álbum ano passado, e voltamos a reiterar essa afirmação agora com o regresso dos Love Language através da Merge, o novo Library, ou melhor, Libraries. Ouvimos Pedals e Britney's Back. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. E porque temos algumas saudades e os homens nunca mais dão notícias, aqui fica, até agora, o último trabalho para o duo de São Francisco Girls. Chama-se precisamente álbum Laura. Where did this start? as nossas despedidas. Por aqui tivemos as habituais 2 horas. Orelha Extra, canal auditivo suplementar. À sexta-feira à noite, na Rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, Estado de São Paulo, no Brasil. Depois, em Portugal, na Rádio Online Kitsnet, RUC, Rua e Castrense. Já sabem que mais cedo ou mais tarde, e normalmente é sempre mais tarde, surge o podcast e o alinhamento destas 2 horas em orelhaextra.com. Nossas despedidas depois dos Girls, com a recuperação de Laura, de álbum, vão ficar a cargo de Laurie Henderson, é o seu mais recente Homeland. Por aqui fica Transitory Life. Tchau, fiquem bem. For a mouse to realize he's in a trap. But once he does, something inside him never stops trembling. Grandma in the pancake makeup she never wore in life lies there in her shiny black coffin, looks just like a piano. She made herself a bed inside my ear. She made herself a bed inside my ear. Every night I hear her say, moving through. doctor says congratulations, it's a boy. Where do all the dream baby girls, those possible pearls, go? Lorraine and Susan with the brown eyes. The lovely Irene. And difficult but beautiful Betty. And tiny, tiny Juanita. We're sailing through this transitory life. Moving through this transitory life. Concentration. Empty your mind. Let the rest of the world go by. Hold your breath. Hold your breath. Close your eyes. Rocks and stones, broken bones, everything eventually comes crawling home. In the night, in the night. Please forgive me if I fall short of your mark. But there are things still buried in my heart parts. Concentration, empty your mind, let the rest of the world go by. And when the tears fall from both my eyes, they fall from my right eye, because I love you. And they fall from my left eye, 'cause I cannot bear you. Rocks and stones, broken bones, everything eventually comes crawling.